E três vezes você me traiu, iludiu, e fugiu. Ainda levou o sonho que guardei, e amor levou. Passado, que penou bocado, encontrou a maior lição no suor de uma solidão. Ora, aqui mora quem já lhe esqueceu. A verdade é que agora sou mais eu. O que mais hoje eu devo é viver bem comigo. E por isso lhe digo não, vai curtindo na solidão. Solidão, ora, aqui mora quem já esqueceu. A verdade é que agora sou mais eu. O que mais hoje eu ligo é viver bem comigo. E por isso lhe digo não, vai curtindo na solidão.